0, curva direita. Saída da Eole da Motiva, UFES 110, Papa Alfa em CCT 1 base, conforme a rota do plano de voo. 55 no meio no transponder, controle no 208, informação em curso Juliette. Esse é Juliette, 360 foi aprovado, decola da 110, com curva à direita da Eole da Motiva. UFES 110, Papa Alfa Índia, 1 base, UFES 44. 551 no meio, 1208, controle 63, 1 do Oceano. Potência não é correto no portão 02, filme pronto? Camarada 02. O Solo é o azul 2794, só confirmando nossa saída, por gentileza. Momo, COG pro TCT, pra 160 nível, pra barreira, e 55 no 3. Beleza, obrigado. O senhor solicita que solete a saída? Não, é a Momo, não é isso? Momo, COG pro, após TCT. Se o controle autorizar o senhor ir direto Momo TCT, aí o controle... encurta, mas a saída prevista é Momo COG pro TCT. Perfeito, melhor impossível. Só na sua escuta aí pro posto quando eu estiver pronto. Sente quando pronto chama. Para posto funcionar? Na realidade, eu tenho contato com o operador. Negativo, mas a infraero monitorando essa frequência, o mesmo já deve estar ciente que eu estou solicitando. Então vamos lá, já... Já está autorizado a presença. Não. Utilizando o Goro 648 ELS X-Ray. Goro 648, completa o final do procedimento, chame a torre na noite 95. Na noite 8900. CNM 2550, fica para 2000 pés, CNH 1025, autorizado a final do procedimento ELS X-Ray, pista na zero, chame estabilizado. Chamada estabilizada, autorizado ELS X-Ray, da pista 10, descendo para 2015, CNM 2550. O 2065, bom dia. Informação Juliette confere para Guarulhos 360, copia? Conseguiu. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decolada pistão 0, curva à direita, saída da Eole da Motiva. UFES 110, Papa Alfa Índia DCT 1 base, conforme a rota do plano de voo. 5534 no transponder, controle número 208. Terra Kilo, Whisky, confirme? Afirmo na 50 cruzando 260 para o 150. Quente acione identificação, Papa Romeu Serra Kilo Whisky, chegada Mari autorizada, desça para o nível 050 QNH 1-0 no 5. Para o 050, espaço bem 15. Sou externo, está trazendo o gol no 648. Gol no 648, livre posição no 0, vento no 80 graus, com no 2 nós, altímetro no 0 no 5. Repouso no 0, gol no 648. 250, reduzindo, 230 a massa. Iniciando a redução para a aproximação. A informação veio muito baixo, tá 3859. Confirma, você já tá pronto pra push? Negativo, é que o operador do sistema veio mentira. Seria um outro que tem contato pra ela. Vou verificar aqui no sistema. Quem é ligado? O azul 9134, não escuta? 6-5-0, completa o final do procedimento, chame a torre no 895. 2-9-6-5-6-2-5-0. November Oscar Whiskey, livre ingresso, apaixonado e pronto no 7. Autorizado o sinal do procedimento LS X-Ray, pistona 0, chame estabilizado. Para 2000, autorizado, informarei estabilizado o X-Ray, voo 1290. 1-0, curva esquerda, saída Conde via rota do plano de voo. 0275 no transponder, controle 120, decimal 8, informo que a Aracaju fechado até das 8, Zulu às 14. Às 8 Zulu até as 14 fechado, seguinte. Então vamos para a costa. Então foi o 170 autorizado, utilizando a terceira 20 com conta esquerda, com preço da saída Conde, conforme rota do plano, aciona 0275, super controle Salvador 1208. Seja mais correto, no passe deixando pronto, azul 9134. Paulo, azul 2704, puxa acionamento. Autorizado, chame táxi, 2704. Chamarei. Tá 3859 autorizado, seu táxi. Estamos externo contra o embaixador amado 6250. Estranho 6250, vento no 70 graus, como 4 nós, altímetro no 0 no 5, livre pouso não no 0. No 0 no 5, confirmando o vento. 1 no 70 graus, como 4 nós. Gente, livre pouso na 1 no 0, no 6250. A gente mantém a posição alinhado. Próxima Juliette, Bruno 648. Sete, mantém a posição, Bruno 648. Mantém a posição, Juliette. Bom, 621. Bruno 621, completa o final do procedimento, chame a torre no 895. 895, até já, obrigado. Terra para 2000 pés, QNH 1005. Autorizado o final do procedimento, LS X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. A 2000, portará o final da 3. Solo 55, livre à direita, solo 121, decimal 1. Olhe para 121, 62. Ouvindo alternativo? Serra Bravo, Papa Lima. Gente, Palmas? Palmas. Livre táxi da retaguarda do Airbus da Santa é o ponto de espera quando lá sorri. 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, vovô. Chave 6250 livrou. 3296 da TAM, senhora identificação, chegada a malha autorizada, deixa para o nível 050, QNH 1005. controle Salvador, Papa Romeo, November Alpha Whisky, decolado da 107. November Alpha Whisky, 510, enquanto correção 1 a 1000 pés, corredor 7. Controle a 1000 pés, corredor AXR, reportar na Fora da Barra, November Alpha Whisky. 2794 vai aguardar aqui o colega da Gol passar. Teste Tamanho Ponto Zero, azul 2794. Aeronave da Gol vai prosseguir pro 01. O November Alpha Whisky, só para teste rádio 5/5, obrigado. 8, Gilete 01. Gilete 4401, obrigado aí, amigo. Boa continuação de voo ou bom pé à noite? Valeu, vamos continuar. Boa volta a dia aí. Na 6250, após a passagem do ATR da Azul, Juliette 04. 404, após o ATR, é o 6250. Logo, 206, para 10, para a puxa sanamento. Autorizado no portal no 0 sanitário, Gol 2065. É que é uma hora, Gol 2065. Mas tudo é alto, aguarde. Serra aqui, Luiz, que completa sinal da minha torre na noite 95. Papatango Lima, Vitor Delta, copia? Poderia soletrar? Papatango Lima, Vitor Delta, copia? Está livre o acionamento, chame o táxi, Guardião 01. Coral, Delta do plano de voo. Acione 0277 no transponder, controle número 0.8. Confirme o passo que se encontra, o PLB, por gentileza. Oi, Salvador, bom dia, Papa Romeo, Serra, Celeste. 359, autorizado, além de decolar, pista 10, vento no 70 graus, no 49. E planejamento, decolando no 0, 3259. Torre Salvador, Papa Romeo, Serra, Celeste. Papa Romeo, Serra, Celeste, continua a aproximação, aguarde pista livre. Certa visual, solicita pousar na 197. Na presente, efetue base pela direita, reposta na 197. Da o Serra Quiluz. Quiluz. Sou Delta no 45, acione e chame pro táxi. Mandei o ponto de espera, azul 2714. Salvador, Guardião 01 já fora do solo. Guardião 01 prossegue, controle farol de Itapuã, aguarde transferência. Guardião 01, fora do solo, 01. Ok, farol de Itapuã, aguarde transferência, 01. 227 no 4 ali, mandei pistão no 0. Vitor Delta, autorizado o caso, depois da sessão para ingresso. Guardião 01 da presente, chame o controle em 1208. Agora controle 1208, grato 01. Vitor Delta, mantenha Papá, aguarde para ingresso, forma aeronave na final para pouso número 7. É o Guardião 01. 01, 510, Litoral Sul, reporte para o Farol da Barra. 510, Litoral Sul, reporte para o Farol da Barra, 01. Galeão, é alternativa. O Gol 2065, observe, a aeronave da companhia vai partir agora no 09, após divisar-se até o ponto de espera 41 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajustando a 095, a alternativa é Galeão? É a alternativa Galeão. Gente, observe o tráfego da companhia, vai ir a parquear no 09 agora, após livre táxi até o ponto zero. Gente, ajustado meio 15, aguardando estacionamento da aeronave no pátio para o 09. E quando no ponto de espera, torre 1895 ou 209. Então, meu Sierra aqui, Luiz, que é autorizado pouso 17, vento no 70 graus, 1 segundo. Ciente, o Sierra aqui, Luiz, se livra o pouso. Obrigado. Boa noite para vocês aí, ou boa noite para vocês. 70 graus, 1 segundo nós. Livre decolagem, azul 27 no 4. Presença livre na vendeira assim. Romeu Sierra, aqui o uísque. O solo é 05, confirme o pátio. Gente, seria o pátio 3. Confirme. Pátio 4, ciente. Da presente, autorizado o backtrack. Para o pátio 4, autorizado Sierra, aqui o uísque. Azul 27 no 4, decolou ao 05, controle 1208, bom voo. 1208, bom feriado aí pra todo mundo. Abatango, Lima, Vitor Delta, seguirá o Charlie 525, no mesmo ingressará do pátio 4, o Lima, Vitor Delta. Na 60, após 2000 pés, está autorizado voar direto Momo. Afirmativo. 2000 à esquerda, direto Cogbo, subindo sem restrições para 1.60. Afirmativo, autorizado, vai direto Cogbo. Eu tinha entendido isso, você tinha autorizado outra posição? Autorizado direto Momo, mas está autorizado, vai direto Cogbo, aguardando barreiras. Beleza então, obrigado. Controle da 3859. Persiga. Alguma chance de voar à esquerda, por onde a senhora jogar necessário? Eu tô ciente que tem um tráfego na nossa posição de 11 horas, pode incrementar a razão de subida. 3859, o tráfego de 11 horas é tráfego da companhia, passando no nível 050 em descida, para 2.000 pés. Sim, era só para incrementar a separação e a senhora poder autorizar alguma coisa à esquerda. 359, a última posição que fica dentro da minha terminal é a Elefa. O senhor gostaria de solicitar alguma posição para o centro? Correto. À esquerda, seja ela com Fortozop, Mops ou Motivo, Tigir. Agora. Tá. A 3859 foi imóvel. E da MOPS do Grato, da 3259. Ajuda 2714, voe direto Barreiras. Direto Barreiras, 2714. Controle 1209, controle 1208, bom voo. 2008, bom dia. Controle Salvador, gol 2065, decolou na Dael, bom dia. Gol 2065, contato radar, bom dia. Submantenho o nível 360, após 2000, vou direto Leda. 360, após 2000, direto Leda, gol 2065. 3859 Semi Recife, 1288, alterna no 353. 2288, 1353, da 3259, grata pela prova. Até o 01, passo para o da barra, tem frequência livre. Sim. 3896, passou Duna, completa final do procedimento, chame a torre no 895. 2896. Foi Salvador, dia 3896, estabilizado LFX-6. Agregado 96, continua a aproximação, aguarde instruções de pouso. QNH no 05. Guardando para 3896. Horas Salvador, e Vitaxi é o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando a torre 118, decimal 95, atista no 0, no 5. Gente, autorizado Salvador, plano visual para Serra, novembro, Golfo Índia, Decola da 17, corredor Axé, restrita a 1 mil pés, até liberação do controle para CT 085. Acione 5527 no transponder, controle 1208. Houve missão, POB e o Pátio que se encontra. Gente, torre agora em 118, decimal 95, fracionamento, táxi e a decolagem. Olha na base sem cruzar. Samba, boa, 2, 9, 1, 3, 4, pessoal, em dois assuntos boas, autorizado, olha aí, uma deu no zero. Escuta com a verbança na final, está autorizado a viagem. Abatando Lima, Vitor Delta, atendo as três turbulências, aeronave da TAN, autorizado a decolagem no 7, vento 170 graus, no 3 nós. Salvador, Oxané 63 no 1, posição 2 para o sistema de acionamento. Oxané 63 no 1, autorizado o semitáxi. Autorizado o semitáxi, 63 no 1. ...2065, chame Recife, 13325, alterno no 3395. 3325-3395, gol 2065. 04-108, graças, até a volta. Passando Lima, Vitor Delta. Vitor Delta, contato radar, prossiga conforme autorizado. Correção, voe direto coral, subi e mantenha o nível 180. Direto coral, só mantenha o 180, Delta. Confirme? Frequência do solo é 1210? 1211. Ah, 1211, obrigado. Gente, Juliette, confere, permanecendo no meu pés autorizado, decola da 17, curva direita, corredor axé, restrita a 1 mil pés até liberação. A 1 mil pés até destino, 5136 no transponder, controle 1208, com 9 no PLB, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, contexto? Dona 094, oceano identificação, chegada a área autorizada, desce para o nível 050, QNH 1095. Luna 124, decolou 15, controle 1208, bom voo. 208, boa. 95, pressionamento, ataque de decolagem. São 3896, direto, portão 05. Direto, portão 3896. 2, 1, gol, contra, com 4, decolado, terceira saída, com 11, 2.000. Com 2.2 do VR de Salvador. Azul 9034, contato radar, se mantenha o nível 170, voe direto com o índio. 170, vai voar direto com o índio agora, o azul 9134. Oficial do Taxi, ponte na interseção para ingresso, Romeo Charlie 3. Bom dia. Bom dia. Autorizado Salvador Congonhas, 1360, decolada para o canal 0, curva direita, saída da Euleta Mótima, Lopesa 110 por Bávia, Lopesa 116, conforme a rota do plano de voo. 5556 no transponder, controle 1208. 5556. Primeiro, 360, da Euler da Morte, vou decolar da Bélgica, vou na direita. Pesolo 10, passa pesolo 9. 5628. Confirme o transponder que o senhor copiou? 5556. Confere, chame pronto no 09. Para Bom, 1984, bom dia, Juliette, informação em curso, Francis 370 autorizado, decola da pistão a zero, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru, via rota do plano de voo, 5551 no transponder, controle 1208. Da Juliette, posição é 62, autorizado para Recife 370. Decola, curva esquerda na saída Puca, Jean Maracaju, transponder 5551, controle 208, voo 984. Voo 984, com o deixamento correto, no 06, sempre pronto. Correto. Alô, táxi, Oceaner 6319, com 168 a bordo, 430 de autonomia, alternando galeão. Livre táxi até o ponto de espera via Inter, quando lá a torre 118 decimal 95, acessando a 05, bom voo. Obrigado, via Inter, ponto de espera 1895, Oceaner 6319. Ingresso e continuado e pronto. Siga. Quebec, acione 0222, confirme o tipo de equipamento e pessoas a bordo. Autorizando decolagem no 7, vento no 7, 0 graus, no 09. Confirme o nível. Prosseguir a 2500 para destino. Vai prosseguir a 2.500 pés para destino, Vitaquil Quebec? Vitaquil Bom, 094, após SAP, desce para 2000 pés, altímetro no 015, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chama estabilizado. Chamada estabilizada. Bom, no 094. M311, autorizado, a linha em decolar, 10, vento 170 graus, 14 nós. Entre a linha em decolar, o chama M311. Romeu Charlie X-Ray. Decolaram no 7, ingressaram corredor na Axé, retentou no mil pés, Romeu Charlie X-Ray. Romeu Charlie X-Ray, no mil pés, no corredor Axé, reporte no farol da barra. Reporte na farol da barra, Charlie X-Ray. 1274, chame Recife, 1288, alterno no 26, correção, 135, decimal 3. 1288, 1353. Bom feriado aí pra todo mundo. Também. Passando, está 10 milhas de coral, olhe para o cadastro. Prossiga. Autorizado, resposta na ótica para ingresso. Sobre Lima Vitor Delta, serviço radar encerrado, está agora a 5,0 milhas do Oeste de Salvador, mantenha o nível 80, chame Léo no 201. Léo 201, graças a senhora, bom trabalho, até a volta. P3 1, decolou de 23, controle 1208, bom voo. Obrigado, chamou 208, Xanar 6319. Obrigado, ingresso, resposta alinhada e pronto. Controle, bom dia, Oxana, 63 do nono. Que é 63 do nono? Decolou, cruza 1710. 63 do nono, contato radar, sub, mantenha o nível 360, após 2000, vai direto líder. Direto 360, após 2000, Leda. O Xanar 63, o nono. Meu Charlie, esse rei confirma para o ideal para o destino? 267, Romeu Charlie. Sente o Romeu Charlie, esse rei. Mantenha o nome ao pé, devido ao tráfego agora nessa posição de 12 horas, 10 milhas. É um Boeing 738, em descida para 2000 pés. Até o Juliette Serra, fora só. Juliette Serra, decolou de 25, controle 1208. 208, obrigado. Controle, o Papa Romeo, até o Juliette Serra. Até o Juliette Serra, 1.000 pés, confirme direto Manati. Afirmo. Gente, vou direto Manati, 1.000 pés, reporta livrando CTR. Reporta livrando CTR. Meu Charlie X-Ray, voe direto destino, submantém o nível 085. bom dia, essa informação Juliette. A posição 1, você autorização, Mateo 350. Voo 648, Juliette confere. Para Mateo 350 autorizado, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aru, via peso 17 conforme a rota. 5566 no transponder, controle 1208. Autorizado na costa 350, peso 17, planta 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aru. Identificação, chegada à mão autorizada, desce até o nível 050, altímetro na 0 no 5. Coluna 7, cotejo. Cotejamento correto, agora chame pronto. Do 4207, acione identificação, chegada bom, se autorizada, desça até o nível 060, altímetro no 0 no 5. 060, chegada bom, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, afirmativo. Forte para a modificação, mantenha a chegada, Lima Lima Fox. Oi, Salvador, bom dia, Xanemel, 140 com Juliette, 3-0 para Maceió. Pacote é 1-2-1-1 no solo. Comando 1-2-1-1 não cobrou o contato, 140 vai tentar mais uma vez. Tente, 1-2-1-1. Salvador, bom dia. Ocean é 6-1-4-0, com Juliette, 3-0-0, Mateo. 1094, autorizado pouso 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-2-9. Livre pouso na 10, gol 1-0-9, caso passe em casa. Ocean é 6-1-4-0, câmbio. Ocean é 6-1-4-0, aguarde cota. Aguarde, 1-4-0. Gol 1-2-4, contato radar, se mantém ao nível 370, sai da FUCA. 370 na FUCA, gol 1-2-4. Transformador, Papa Romeu, da VDO Suíça, no corredor Verás, 2-1-2-10. Gente da VDO Suíça, mantenha-se nos corredores, reporte rotatória visual com campo. Siga. Se mantém 045, Vitor Quiloto 10. Deixa na minha 3-1-1, está me recife no 3325, alterno no 3395. 094 no solo, aos 3-1 direita, 1-2-1-1 no solo. Direita, 1-2-1. Dallas Salvador, Ibama 094, de volta de Fox. O 094, somente brasileiro. Na quarta linha, 7-8, Ibama 094. Fox, Daniel 2, tá bom? Nosso CD de 1,5, 4 anos, 0. Morreu em São Paulo mesmo? 1,7. Livre táxi até o ponto de espera, parte 1 linha, quando lá torre. 118, decimal 95, ajustando a 095. 1,9, bom filhado. 1,094, após a passagem do banco da companhia, Juliette, portão 1,0. Passando o tráfego da companhia, Juliette, portão 1,0. Estou com 1,094. O banco tráfego está saindo do portão 09, o mesmo já está se dirigindo. Daqui a pouco o senhor vai estar visual com o mesmo. Sim. Empresário Mateo 350, decolada Piscona 0, curva à esquerda, saída Puca, Jamaru, lanceiro 17, conforme rosa. 5562 no transponder, controle 1208. 500, ciente Romeo Charlie X-Ray. 50 para Maceió, pedulo 17, Puca, Jamaru, decola com curva à esquerda, chama controle 120.8, chama 561, poxa, né? 6140, pronto para posicionamento. No 04, aguarde, 5562 no transponder. Após a passagem do banho da Guacal, está autorizado o push no 04, Oxalé 6140. Após a passagem do banho, autorizado o push, né, 6140. Confirme o transponder, 5562. Confirme, 5562. Chega a chegada, 4-2-0. Bom dia, o voo 9-2-1, ponto 0, pronto. 9-2-1, decolar 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-3 nós. Decola, voo 9-2-1, Serra, frequência livre. Fazendo 3, 4, 1 minuto para a posição Conde, o serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju, 120, decimal 3. 120, três, Sérgio, obrigado. O 1184. Chama o centro, Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, voo 1184, boa tarde, boa tarde, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Lima, Lima, Fox, sexta via para 3 mil pés, QNH 1015. Via, sempre Rio, Lima, Lima, Fox. November Oscar Whiskey, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. November Oscar Whiskey, chama a Torre em 1-8, decimal 95. Movendo altíssima torre, 118, direção 95. Azul 4207, autorizado final e LS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado final no X-Ray, 4207. Movendo nosso whisky, é na proa da rotatória, visual com campo. Quenegal no 0 no 5, vento 180-14 nós, prossegue final no 7, reporte final de 3 milhas para pouso. Novembro, eu acho que o uísque. Reportará final de 3 milhas, novembro, eu acho que o uísque. Meu Bravo Serra, bom dia, o controle. Bravo Serra, Serra, apenas para informação, Tupi, passando próximo ao Serra Índia com Índia, 1510. Bravo Serra, Serra, confirmando o destino, é o Serra Whisky Delta Lima. Autorizado para o cruzamento da final, deixando em braço à esquerda o Bravo Serra Serra, poste visual com local de pouso em Salvador, QNH 105. Vamos fazer um pouquinho, com o Serra deixando em braço à esquerda, vai reportar de pouso, Serra Serra. Lima Fox, separador mil pés, autorizado. Final INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Salvador, bom dia, Gono 739, informação Juliette, passa em tempo para o 750. Bom dia, Gono 739, adicione a identificação nessa via chegada a Mari para 2000 pés, o Kenegal no zero ou no 5. Via Mari 2010, com o Gono 739. Decimal 95, a gente está no 0 no 5. 0 no 5, pode esperar o 6295. Estabilizou o localizador, está visual, o azul 4207. Tocou 207, uma torre, Salvador 118, decimal 95. 219, obrigado. Salvador, boa, papapá, Serra de Alerco, Serra de Alerco, acione a identificação, desça via chegada a Mari para o nível 050, QNH 1015, reduza para 250 mais. Confirmo que QNH 1015, Serra Charlie Echo. Eles mantêm ponto de espera. Papá Romeu 9 Osquiz, que dá presente, efetua o 360 à sua esquerda. Reporta um tráfego da azul na final agora, passando externo. Um eco 190, mantém as esperas. Com curvas à esquerda, novembro, acho que está presente aguardando autorização para prosseguir. Só 360 à esquerda, novembro, acho que está aguardando. Passou em zero baixado, checado 4207 azul. Azul 4207, informa o tráfego à sua esquerda, efetuando 360. Papa 28 Alfa não irá interferir com essa aproximação. Prezado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 14 nós. Livre, pouso no zero, azul 4207. Tango, Whisky Lima Vitor, prossiga na proa de Cairo, reporte para o cancelamento do plano instrumento, Whisky Lima Vitor, Desça, confirme, desça inicialmente para nível 190, isso que Lima Verde. Whisky Lima Verde, o plano de instrumento cancelado aos 42, desse para altitude de tráfego em Cairo, para referência em Salvador, QNH 1015. Autorizado para dar sinal 17, poste para pouso, 92 Whisky. Autorizado, sinal 17, 92 Whisky. Whisky Lima Verde, continue descida para altitude de tráfego, reporte cruzando o nível 085, Whisky Lima Verde. Pouso não no zero. Lima Lima Fox, chama na torre, Salvador em 1, no 8, decimal na frente. Pegando na frente, tá bom, bom dia. Torre, o... bom dia, papapá, Lima Lima Fox, habilitado com o localizador. Papá, papá, Lima, Lima, Fox, continua aproximação, cheque, trem, aguarde, pista livre. Matinho. Sua 207 no solo, as 43, direita, 1211 no solo. É, livre, 211. No 40, mantenha o ponto de espera. Mano. Autorizado frequência livre para a coordenação, o Whisky Lima Verde. 139, 99 com o Whisky. Torre o Lima Fox, só tem cancelamento e circular para o 17. Lima Lima Fox, ciente, dá presente, autorizado, passe pela direita, reporte final da 17. Lima Lima Fox, informa o Papa 28 Alfa agora realizando pouso na cabeceira 17. Tranquilo, já levanta aqui o final da 10, aí já está o circuito da 17, Lima Fox. Sene 6140, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 70 graus, no 3 nós. Autorizado, alinhar e decolar, dá 1-0, a Sene 6140. 928. Papá Romeu Serra, no bebê Vitor Cotejamento correto, fracionamento táxi decolado, torre agora em 118, decimal 95, ajuste 90, 105. Livre táxi, está até o ponto espero de Índia, quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 5, bom voo. Livre a Índia, no decimal 95, Salvador, bom dia, Azul 4207 na Alfa. Bom dia, Azul 4207, Alfa Juliette 03 no portão. Alfa Juliette 03 no portão, Azul 4207. Rosário, repatório atualizado, 7 horas da Gol. Tati Aliás, DCV para 2.000 pés, QNH 1.0, 1.5. Via 2.000, 1.000, 1.000. Tati Aliás, para 2.000 pés, via 1.0. 3.9, QNH 1.0, 1.5, livre pouso, pistão 1.7. Livre pouso 1.7, só observando vento. Vento 1.80 graus, 1.3, 1.9. Obrigado. Agora 6.4.8, posicionada da 1.0, pronto para decolagem. 1.648, a linha mantém 1.0. Autoridade inversa ali, mas tem 1.0, 1.645.